pra sempre louveis, irmão, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da cruz, da nossa Jesus, Jesus Cristo é Senhor, soberano sobre a terra e o céu. Jesus Cristo é rei, seu nome eu também. Ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, a pedra angular. Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu passaporte do céu, sua ressurreição nos trouxe a vitória. A morte venceu, por isso temos uma vida na glória. Pra sempre louvemos, irmão, ao Pai em um só coração, erguendo a bandeira da nossa unidade em Jesus. Jesus Cristo é Senhor, soberano. Jesus Cristo é rei, seu nome é Emmanuel. Ele é o Senhor supremo sobre o universo. Sua morte nos deu passaporte do céu, por isso temos.